Uma boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Vamos nesta tarde procurar refletir, procurar pensar sobre o valor da fé. A importância que essa ação nossa tem a nosso benefício. E quando a gente pensa em fé, é muito difícil a gente não lembrar de uma passagem do Evangelho muito significativa. Foi uma situação em que Jesus estava em meio ao povo, estava com todos ali, querendo se aproximar dele, querendo falar com ele, porque Jesus já tinha uma fama muito grande de alguém que curava as pessoas. Ele já tinha feito curas notáveis e que muitas pessoas buscavam desesperadamente se aproximar de Jesus para obter a cura. Tinha até pessoas que já viam, já sabiam que os discípulos podiam também em alguns momentos curar. Mas com Jesus era especial porque Jesus curou pessoas em cada situação, em cada estado, que realmente impressionava todo mundo. E numa dessas ocasiões, Jesus em meio a uma multidão, uma mulher muito sofredora, que já estava há muitos anos num processo de uma doença muito difícil, porque ela tinha uma hemorragia contínua, né? O organismo dela expelia continuamente ali sangue, secreções. Ela deseja ardentemente se aproximar de Jesus. E essa mulher faz isso realmente. Ela consegue chegar até Jesus, vencendo ali todas aquelas pessoas, todos aqueles obstáculos. E ela queria só tocar em Jesus. Ela queria só tocar nas vestes de Jesus. Porque ela, no seu desespero, na sua dor, no seu sofrimento, ela entendia que se ela conseguisse tocar em Jesus, já seria o suficiente para curá-lo. E ela não foi a única pessoa que demonstrou tanta confiança em Jesus a ponto de surpreender as pessoas da época. E até Jesus mesmo ficou surpreso com uma situação que é um pouco parecida. Depois a gente volta na história dessa mulher. Era do militar romano que disse para Jesus que Jesus curasse o servo dele, o empregado dele. E ele fala: não, Jesus, você nem precisa ir na minha casa. Só diga que ele se cure e ele será curado. E Jesus fala então para aquele homem de um povo que os judeus consideravam ali alguém que não tinha nada a ver com Deus, era alguém totalmente desvinculados ali daquela divindade que os judeus acreditavam. E aí Jesus fala para ele assim: eu nunca vi em Israel, dizendo sobre o povo hebreu, eu nunca vi alguém com tanta fé como esse homem. Porque realmente aquele soldado romano, ele não era soldado, ele tinha já alguma patente, mas ele era alguém que realmente confiou tanto em Jesus que ele sabia que Jesus podia operar a cura mesmo estando longe da pessoa. E é por isso que Jesus diz então que nem no povo ali judeu, que eram pessoas de muita fé, que acreditavam no Deus único, que tinham um cultivo muito grande das tradições religiosas, nem entre aquele povo ele tinha visto pessoa com tanta fé assim. Então aí Jesus já vai mostrando para as pessoas naquele tempo a importância de se acreditar, de se confiar, de realmente a gente acreditar que algo é possível. E em outras passagens do Evangelho, Jesus deixou muito claro isso, de que a nossa confiança de que algo possa se realizar, e até mais, a nossa confiança de que algo vai acontecer, tem um poder muito grande de fazer com que aquilo se aproxime de nós. Mas voltando à história da mulher, que também foi uma história de muita fé, de alguém que acreditou muito na possibilidade da cura, só em tocar as vestes de Jesus, quando ela toca Jesus, ele pergunta para os discípulos, estavam sempre muito próximos a ele, até na tentativa de protegê-lo ali da multidão, e ele pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos falam: mestre, como é possível, em meio a tantas pessoas aqui, a gente saber, é muita gente, como que nós vamos saber quem tocou o Senhor? E aí Jesus fala: não foi um toque qualquer, Porque certamente numa multidão, muitas pessoas deviam pôr a mão em Jesus. Mas não era de qualquer toque que ele estava se referindo. Ele disse assim: eu sinto que saiu de mim uma virtude, ou a virtude. O que ele chamava por esse nome de virtude, não é? O que ele estava se referindo a essa virtude que ele, sem emprego da vontade dele, acabou beneficiando a mulher? Bastou a fé dela, bastou a confiança que ela tinha de tocar em Jesus, e ela pôde atrair para ele, ou melhor, ela pôde atrair para ela aquela virtude que Jesus se referia. A gente sabe que o ser humano, e Jesus era um ser humano, é impregnado de fluidos espirituais. Nós temos um fluido que mantém o nosso corpo vivo. Além de tudo aquilo que a ciência descreve, de que as nossas células têm lá o seu metabolismo, têm as suas atividades, têm todas as funções corporais integradas, garantindo a sobrevivência do organismo, além de tudo isso, para manter toda essa coesão no organismo e todo esse funcionamento, nós necessitamos desse fluido vital que todos nós, quando encarnamos ou reencarnamos, todos nós temos com uma dose dele, uma quantidade desse fluido. E nós vamos absorvendo esse fluido também ao longo da vida. Quando o nosso organismo perde a capacidade de absorver esse fluido e ele ter uma dinâmica no organismo, uma circulação atuando em todo o organismo, é que vem a desagregação, vem o distúrbio, vem a perturbação entre as células e é a morte do organismo. Jesus, então, como ser humano, ele tinha essa condição também. E Jesus, por ser um espírito puro, encarnado, ele tinha um poder mental extraordinário. É por isso que ele, quando estava diante de pessoas com os mais diversos conflitos, ele conseguia tocar no ponto certo, ele conseguia chegar na problemática da pessoa. Foi o que ele fez, por exemplo, com o moço rico, quando chegou perto dele. Todos lembram dessa passagem do Evangelho, em que Jesus é abordado por um jovem rico, e ele pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? E aí Jesus fala: segue a lei, cumpre os mandamentos da lei de Moisés, siga os 10 mandamentos. E o jovem fala: mas eu já faço tudo isso, mestre. E aí Jesus, então, sabendo o que se passa no coração daquela pessoa, que queria algo a mais, ele diz: então vende todos os seus bens, dê aos pobres e vem me seguir. Porque aquele espírito ansiava por algo a mais, algo além do que aquela vida material que ele tinha. Ele tinha a vontade, o desejo, mas ele não tinha a coragem. Porque quando Jesus fala para ele: dá tudo o que é seu e me segue, ele acaba desistindo, dá as costas a Jesus e vai embora. Por quê? Embora ele tivesse o anseio de uma vida melhor, uma vida diferente, com uma realização maior, ele não consegue se libertar das coisas materiais por ainda sentir muito preso a elas, por gostar demais delas. Por isso que Jesus propõe para ele isso, porque sabia que o grande desafio daquele ser era aprender a se libertar do apego às coisas materiais. Jesus não falou para todo mundo: dá tudo que é seu e me segue. Se a gente lembrar de Zaqueu, por exemplo, ele não falou para Zaqueu: dê todos os seus bens. O próprio Zaqueu resolveu, quando Jesus foi à casa dele e passou uma noite ali trazendo ensinamentos maravilhosos, o próprio Zaqueu disse: Jesus, mestre, eu vou dar metade dos meus bens para quem precisa, e se eu prejudiquei alguém na minha vida de cobrador de impostos, eu vou recompensar essas pessoas que eu prejudiquei. E aí Jesus fala: hoje nesta casa entrou a salvação. Você vê que Jesus não mandou Zaqueu: Zaqueu, dê a outra metade também, fique pobre e me siga. Porque para cada pessoa, Jesus entendia o problema, entendia a dificuldade. E ele então, como espírito puro, espírito que tem a sua mente em harmonia perfeita com as leis divinas, Ele sabia sondar o íntimo das pessoas. Ele sabia as necessidades que as pessoas tinham, mesmo sem as pessoas falarem. E ele era alguém que tinha um poder mental muito grande, porque ele podia agir sobre esses fluidos que envolviam o corpo dele intensamente. Ele podia direcionar isso para a cura das pessoas. Ele podia manipular esses fluidos para produzir os fenômenos impressionantes que ele criou. Por exemplo, quando Jesus caminhou sobre as águas. É uma coisa absurda até hoje, para a maioria das pessoas, admitir que um homem com um corpo físico possa andar sobre as águas. Só de encostar o pé na água, a gente já começa a afundar. Muitos interpretaram essa passagem do Evangelho como um excesso dos discípulos que comentaram coisas para engrandecer a pessoa de Jesus. Mas não é estranho que Jesus possa ter caminhado nas águas quando a gente lembra do que os Espíritos ensinaram no século XIX sobre os fluidos espirituais. Que esses fluidos, eles podem ser modificados pelo pensamento e eles podem adquirir a consistência da matéria como nós conhecemos aqui. Então, quando Jesus caminhou sobre as águas, o que ele fez, na verdade, foi modificar aqueles fluidos que ele tinha poder mental sobre eles e criar uma base sólida sobre a qual ele se apoiou. E ele, caminhando ali em direção ao barco, quando os discípulos veem Jesus, eles ficam apavorados. Uns achavam que era um fantasma, então naquela época eles já sabiam da manifestação dos espíritos, e ficaram todos temerosos. Mas quando perceberam que era Jesus, porque Jesus, percebendo o medo deles, disse: olha, sou Jesus. Aí Pedro fica maravilhado com aquilo, percebendo que Jesus estava ali. E aí então Pedro pergunta: eu posso ir, mestre, até você? E Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro vem em direção a Jesus, também se apoiando sobre as águas e caminhando. Porque Jesus estava ali mentalmente criando essa base fluídica sobre a água, dando consistência da matéria, como nós conhecemos aqui no mundo material, para que Pedro se apoiasse sobre ela. E nós temos as demonstrações desse tipo de fenômeno que ficaram registradas nas pesquisas psíquicas do século XIX. Os fenômenos incríveis que os espíritos produziram naquela época, de materializações, em que o espírito aparecia com o seu corpo espiritual materializado ali, os espíritos faziam o transporte de objetos de um lugar para o outro. É uma coisa muito impressionante que aconteceu no século XIX. Felizmente, nós temos registrado isso na bibliografia espírita, de caráter científico, porque a humanidade acabou esquecendo esse fenômeno impressionante que ocorreu na Europa, que foi investigado por pesquisadores da época, que atestaram a veracidade dos fenômenos. Então, a comprovação de que existia algo que não é material, mas que pode temporariamente se tornar material, ficou muito clara no século XIX. E era o que Jesus utilizou no seu tempo: manipular fluidos para produzir tantos efeitos. O que tem de extraordinário nisso é porque Jesus conseguia, ele sozinho, produzir esses fenômenos. Ele mentalmente produzia essa mudança nos fluidos. Coisas que os médiuns do século XIX não podiam fazer sozinhos. Eles tinham que contar com a ação dos espíritos, manipulando esses fluidos que eles, médiuns, doavam, para poder produzir os fenômenos. Porque nós aqui, espíritos em evolução na Terra, nós ainda não temos o domínio mental para agir sobre esses fluidos. Não conseguimos ainda. Nós precisamos dos espíritos agindo nesses fluidos e dando a eles as propriedades que eles podem ter. Mas voltando então lá a esse episódio de Jesus e Pedro caminhando sobre as águas. Tem um momento então em que Pedro está se aproximando de Jesus, que ele sente o vento ali naquele lugar, no mar da Galileia, e ele percebe a situação tão insólita que ele estava vivendo. O absurdo de um homem estar sobre as águas num mar que tinha ali tantos metros de profundidade. E ele é tomado por medo nesse momento. E ele, com medo, o que acontece com ele? Ele começa a se sentir afundar nas águas. E é quando ele pede socorro para Jesus, Jesus me salva, e Jesus dá a mão a ele e traz ele de volta e transmite a ele ali toda aquela base para que ele se mantenha sustentado. E quando eles chegam e sobem no barco, aí Jesus explica por que aconteceu aquilo. Por causa da falta de fé que ele teve naquele momento do medo. Naquele momento que ele se sente afundar, ele permitiu que o medo dele fosse maior do que a confiança que ele tinha no Mestre. Porque Pedro era uma pessoa com alguns comportamentos que a gente identifica na gente aqui. Ele era uma pessoa que às vezes tinha impulsos de agressividade, era uma pessoa que não era das mais refinadas da época, mas Pedro tinha um valor de fé muito grande. Mas ele dava umas osciladas às vezes. Acreditava tanto num momento, mas em outro, deu uma fraquejada ali. Ele permitiu que o medo se sobrepusesse à fé que ele tinha. E é onde ele então se sente afundar nas águas. E aí Jesus fala para ele, olha, é por causa da sua pouca fé. Faltou fé naquele momento de continuar acreditando que aquilo que ele estava vivendo era uma experiência real, que não tinha perigo nenhum, que ele ia conseguir passar por aquilo. Faltou para ele a fé. Então é por isso que ele passa por aquilo. Então a gente vê, são tantos episódios que Jesus dá valor à fé. E esse que eu comecei a contar inicialmente, que intencionalmente eu não concluí, é para a gente perceber mais uma vez a questão da fé, o quanto ela é importante quando a gente deseja algo. Quando Jesus então pergunta para os discípulos, quem me tocou? Eles dizem, não sabemos, Mestre. E ele fala, eu sinto que saiu de mim a virtude. É um episódio de muita fé que está se operando naquele momento ali. É uma circunstância em que a fé de alguém que acreditou tanto que tocando em Jesus ela seria curada, que ela teve condições de atrair para ela aqueles fluidos espirituais que Jesus usava nos fenômenos que ele produzia, nas curas que ele produzia, e foi suficiente para restabelecer o equilíbrio orgânico daquela mulher. E aquela hemorragia contínua que ela tinha ser estancada naquele momento. E aí a mulher se apresentou a Jesus, falou, Mestre, fui eu quem tocou o Senhor. Me perdoe. E Jesus fala para ela, né? O que o Evangelho registrou, de que a tua fé te curou. Jesus reconhece ali naquele momento que aquela mulher tinha tido fé suficiente de que ela teria a cura que ela necessitava. Não foi uma fé vacilante como a de Pedro, no momento ali das águas. Não foi uma fé vacilante como aquela que nós temos ao longo da vida, que a gente um dia acredita que tudo é possível e no outro a gente não acredita nem que a gente vai conseguir terminar o dia. Não foi essa fé comum. Ela foi a fé de alguém que passou por muitos anos no sofrimento. Foi a fé de uma pessoa que já não via mais perspectiva na vida. E por isso que ela só tinha uma opção. Era confiar que Jesus a curaria. E parece que a gente só aprende o valor de ter fé realmente quando a gente chega no fundo do poço. Parece que quando já não se tem mais nenhuma esperança, é que é aí que a gente descobre esse potencial incrível de acreditar que algo realmente vai acontecer de bom para nós, porque o mal não tem mais como acontecer, já aconteceu tudo o que podia. É uma pena que muitas vezes a vida, nós esperamos que ela nos dê essas oportunidades para a gente descobrir esse potencial da fé de nos produzir efeitos positivos na vida. É uma pena muito grande que a gente leve muito tempo para aprender com a dor, com o sofrimento, o valor da fé. Porque na verdade a fé, ela é um atributo que nós temos muito antigo. Fé nós já temos há muito tempo, desde experiências primitivas que nós tivemos, mesmo antes da condição humana. Porque a fé é esse impulso que nós temos de acreditar que vale a pena continuar, que vale a pena a gente se dedicar a algo. A fé é essa disposição de continuar vivendo apesar das coisas serem contrárias a nós. É isso que é a fé. Mas muitas vezes a gente tem essa fé apenas nesse estágio inicial. A gente não se dedica de verdade a cultivá-la, ampliá-la, aumentá-la em nossa vida. Nós acabamos muitas vezes não aumentando esse potencial de uma maneira direcionada, de uma maneira racional, de uma maneira equilibrada. Nós ficamos esperando a vida nos dar, por exemplo, a dor, o sofrimento, o fundo do poço, para a partir daí a gente descobrir essa grande força. Vocês já devem ter ouvido depoimentos de pessoas de diversos meios religiosos dizendo, né, que a partir do momento que passaram a ter fé realmente no poder de Deus, da forma como eles quiserem crer, mas porque confiaram realmente em Deus, eles conseguiram produzir coisas extraordinárias na sua vida. Tem gente que acha que muitos desses depoimentos são mentirosos, mas existem muitos deles que são verdadeiros, porque a gente sabe que não importa muito a doutrina que a pessoa siga para ela desenvolver realmente confiança em Deus. Não importa muito se é dentro do centro espírita ou na igreja, e cada um busca cultivar a fé onde sente mais segurança para fazê-la crescer. Mas a verdade é essa: quando a pessoa confia realmente de que Deus irá ampará-la, ela mobiliza forças extraordinárias em seu favor. É essa força da fé, então, que produz efeitos extraordinários, inclusive como a cura da nossa doença, como a cura do nosso problema. Quando as pessoas se permitem confiar realmente de que Deus irá ajudá-la, irá ampará-la, e ela acredita realmente nisso, ela está agindo mentalmente a favor dela. Por quê? Só de a gente confiar e acreditar, a gente já começa a produzir mudanças na bioquímica cerebral. Vocês sabem que as células nervosas, o nosso sistema nervoso central, periférico, ele age por intermédio de uma série de substâncias. E só a disposição de a gente ter confiança, fé, já é suficiente para interagir nisso. Algumas pesquisas recentes, realizadas por pesquisadores materialistas, que não acreditam em nada espiritual, admitem essa alteração. Não entendem bem como é esse mecanismo, mas pessoas que têm confiança, pensamento positivo, pessoas que acreditam realmente em coisas que dão sentido à vida, elas produzem alterações que favorecem as suas defesas naturais. Nós não vamos nos estender muito nesse aspecto, mas existe aí bibliografia que aponta para isso, para a gente estudar caso seja do interesse. Não é difícil acessar essas informações. A gente vai descobrindo então que existe realmente, só do ato de crer, de confiar, alterações que nós provocamos, que são físicas. Mas esse é só o começo de todo esse processo, porque quando nós confiamos e temos fé, nós abrimos um campo na nossa vida, nós abrimos ali uma espécie de janela por onde a intervenção espiritual é muito mais direta na cura que nós desejamos. A ação fluídica que os espíritos irão exercer para que esses fluidos tragam equilíbrio para o nosso corpo é muito intensa. Por isso que quando a gente se coloca num tratamento espiritual, por isso que quando a gente se coloca para tomar o passe, a gente tem que ter um momento ali de confiança plena naquele recurso que a gente está sendo alvo. Se eu me sento para tomar o passe e eu fico com o meu pensamento na dúvida, ah, isso aqui não dá em nada, isso aqui é uma gesticulação desnecessária, ah, eu não gosto muito desse médium. Se eu fico com essa ordem de pensamentos, eu me torno refratário. Eu vou repelir esses fluidos que são endereçados ao meu corpo. Então, se eu tenho uma disposição diferente de confiar que realmente ali eu estarei recebendo algo que vai modificar o meu organismo e vai trazer equilíbrio, vai trazer bem-estar, eu crio a possibilidade dessa ação mais intensa dos espíritos com aqueles fluidos naquele problema que eu tenho. E o mesmo se dá num tratamento que eu disponho a me fazer, seja ele um tratamento espiritual ou até o nosso tratamento comum com a medicina humana aqui. Quando eu acredito, quando eu confio de que ali eu posso obter a minha cura, de que não é inútil eu seguir ali aquela prescrição, de que eu vou conseguir, eu já estou criando essa predisposição que age em todas essas dimensões que eu citei até agora. Quando eu acredito no meu tratamento, eu consigo então ter uma predisposição orgânica maior para que ele haja no meu corpo, e eu crio também uma condição espiritual que me permite a ação desses fluidos espirituais sobre o corpo. O episódio da mulher que tocou em Jesus e conseguiu atrair por ela mesma os fluidos ilustra bem isso. O quanto a gente tem que estar predisposto, o quanto a gente tem que querer algo intensamente para que a gente seja beneficiado. Ela, por tanto confiar, ela consegue atrair aqueles fluidos que Jesus chamou de virtude, porque nessa época de Jesus não existia esse termo ainda, fluido. O homem mal conhecia o que é a matéria, que dirá daquilo que não é matéria. Então Jesus chamou de virtude, simplesmente, aquilo que ele transmitia e que curava as pessoas. Ele sabia a natureza dessa virtude, mas para simplificar ele chamou de virtude. Então quando ele diz isso, era porque aquela mulher estava mentalmente atraindo a cura para ela. Ela estava completamente disposta a ser curada realmente. Ela não tinha dúvidas, ela não tinha receios, ela não tinha mais, mesmo porque ela já tinha perdido tudo. Anos com tratamentos inúteis que não curaram, muita decepção, muito sofrimento. Então ela só podia esperar realmente. E ela consegue a cura. Agora, será que nós temos que passar por uma situação como essa? Para abrir a nossa mente, para se tornar receptivo à cura, será que nós temos que realmente passar, chegar no fundo do poço, passar por sofrimento? Nós vivemos numa época com tanta informação, com tanto conhecimento, né? Você vê, quem não acredita muito nas questões espirituais, pode ir por essa linha que os pesquisadores apontam, de que a pessoa que tem uma postura otimista, confiante na vida, já cria essa alteração neuroquímica. Então já pode começar por aí a ter fé, acreditando que se você tiver uma postura positiva perante a vida, você tem chance de obter cura, você tem chance de obter resultados. Agora, se a gente aplicar esse conhecimento todo que nós temos hoje sobre a realidade espiritual, se a gente acreditar que realmente nós podemos ser curados pelo tratamento espiritual que nós estamos buscando, nós podemos intensificar ainda mais esses resultados. E podemos criar uma predisposição para receber tudo aquilo que a espiritualidade nos endereça no momento que nós estamos sendo tratados. E aonde que a gente vai buscar fortalecer essa fé que nos é capaz de curar e impulsionar? É através do conhecimento espiritual que nós temos acesso hoje. É através de todas essas explicações que os Espíritos nos deram sobre a nossa natureza. É através de todas essas comprovações diversas que nós temos da realidade espiritual. Nós precisamos aplicar o nosso tempo, a nossa inteligência na busca desse conhecimento. Seja lendo, seja frequentando a casa espírita, acompanhando atentamente os estudos, as palestras, conversando com aquelas pessoas que sabem um pouco mais, ampliando o nosso conhecimento, que dê essa certeza, que nos dê essa confiança. Eu não vejo espírito nenhum, não ouço espírito nenhum, mas eu tenho certeza que eles estão aqui. Tenho certeza que eles estão nos tratando. E essa certeza, ela vem de um conhecimento que foi buscado, que foi desenvolvido. E é o que fortalece a fé, não somente minha, mas de muitas pessoas que também não veem nada, que também não ouvem nada, mas que, por conhecer as condições, por conhecer as explicações, por conhecer todas as comprovações, podem exercer a fé. E é por isso que nós temos, então, que buscar o conhecimento espiritual, porque ele é a grande força que nós podemos ter para manter a nossa fé sempre atuante, sempre intensa, sempre viva. É a forma como nós temos de sair apenas da aceitação, porque já cansamos de sofrer, e podemos passar para um estágio superior de fé, onde não precisamos mais chegar no fundo do poço e ter só a fé como a última alternativa da vida, mas ter como a primeira, aquela que nós escolhemos ter, aquela que nós resolvemos desenvolver na vida. Porque a fé, embora ela não seja colocada lá no princípio, no início da nossa evolução, ela é algo que, para se desenvolver, ela depende do nosso cultivo, do nosso exercício em ampliá-la, intensificá-la. E isso se dá pela experiência de vida que nós vamos tendo e pelo conhecimento que vamos adquirindo. Por isso que o conhecimento espiritual trazido pelos espíritos do século XIX tem um valor tão grande. Eles já nos pedem que nós não creiamos mais só por crer, mas crer que acreditamos porque sabemos que podemos acreditar naquilo, de que aquilo funciona realmente. Por exemplo, por que eles fizeram tantos fenômenos em tantas épocas para chamar a atenção das pessoas? Que era para dar base, conhecimento. Olha, a vida espiritual é uma realidade. Por que que Jesus veio pessoalmente? Por que que ele não continuou, né, orientando o povo judeu através dos profetas, que nada mais eram do que médiuns, que diziam que recebiam de Deus as instruções, mas eles eram médiuns que traziam conhecimento espiritual para aquelas pessoas dentro dos limites culturais daquela época. Jesus podia continuar do lado de lá falando para os espíritos que vinham até a terra e traziam esse conhecimento, mas ele veio pessoalmente para produzir tudo aquilo que ele produziu, que era para dar base para a fé das pessoas. Os cristãos, infelizmente, desde o tempo lá apostólico, entenderam um pouco errado a razão de Jesus ter vindo. Acharam que Jesus tinha vindo para ser um animal de sacrifício para pagar os erros da humanidade. Não entenderam que, na verdade, a grande missão de Jesus não foi vir para morrer, foi vir para provar a realidade espiritual. A grande missão dele foi essa. E não foi só com a aparição dele depois da morte que ele provou isso. Ele provou também para os discípulos, quando Moisés e Elias, figuras respeitadíssimas do povo hebreu, e que para nós hoje também merecem alta consideração pelos missionários que eles foram, quando eles se apresentam ali quando eles se apresentam ali materializados para Jesus, era comprovação para os discípulos de que ali estavam duas pessoas que já tinham vivido aqui na terra, mas que tinham morrido, mas que voltavam do túmulo e se mostravam: olha, existe uma realidade espiritual depois da vida. Os fenômenos que Jesus produziu intensamente era para mostrar isso. Não existe só a realidade do mundo material. Jesus, quando volta após a sua morte, é para demonstrar também: olha, eu sou o Jesus que vocês conheceram e eu estou aqui vivo, mesmo depois de ter sido assassinado. Eu continuo vivo. É uma pena que o cristianismo não interpretou corretamente esses grandes exemplos da realidade espiritual do homem, que Jesus demonstrou intensamente. Preferiram achar que era um sacrifício, que é mais fácil, né? Achar que ele pagou todos os nossos erros, que não cometemos e que nem sabemos se cometeremos no futuro. É mais fácil achar, né, que morreu um homem para pagar o erro de todo mundo. Mas a morte dele foi uma consequência de uma missão, né? Vir em meio a pessoas tão violentas e trazer uma nova forma de viver, uma nova forma de sentir, uma nova forma de lidar com as pessoas, desencadearia realmente reações tremendas contra ele. E se ele não desencarnasse assassinado como foi, teria provavelmente desencarnado por um processo natural, porque ele não poderia mais ficar tanto tempo. Porque chega um momento, depois que a gente aprende o que pode com os mestres, eles precisam partir, e aí nós precisamos aplicar as lições. Por isso que Jesus não ficou indefinidamente com a gente, mas a base, a demonstração ele deu da nossa realidade espiritual. A base para a gente acreditar de que é possível ser curado, de que é possível ter uma nova vida, a base de que nós temos uma realidade espiritual, tudo isso ele deu. Mas em séculos, em 20 séculos ou 19 séculos de cristianismo, que isso ficou esquecido, ele sabia que isso seria esquecido, por isso que ele disse que mandaria no futuro o outro Consolador. E ele veio no século XIX, através das manifestações dos Espíritos, novamente demonstrar para a humanidade a realidade espiritual, novamente demonstrar para a humanidade o poder que a fé tem nas nossas vidas, novamente nos chamar para não sermos mais tão apegados à matéria e vivermos mais espiritualmente. Novamente isso veio para nós. Então nós temos tudo isso já pronto para a gente começar a aplicar em nossas vidas e fortalecer a nossa fé e conseguir produzir mudanças em nossa vida. Por isso que nós temos que ter muita confiança, muita dedicação na busca desse conhecimento espiritual que nos ajuda a alicerçar a fé, nos ajuda a fortalecê-la. Para usar alguma coisa da que eu selecionei para a gente falar hoje, vamos pegar uma frase de Kardec do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que eu deixo para vocês depois lerem na íntegra e meditarem profundamente nesse capítulo, em que Kardec, num determinado trecho, ele comentou assim, olha: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, quando a gente confia, acredita realmente, a gente está dando esse impulso nesses fluidos que vão agir em nosso favor, que vão nos fortalecer, que vão nos dar essa condição de obter a cura. E ele nos diz também, numa outra passagem, o seguinte: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Então, se a gente trabalhar muito por ter uma fé realmente sólida, nós vamos conseguir muito em nosso favor. Talvez a gente não consiga a cura, a erradicação da doença, mas nós podemos conseguir, por exemplo, aprender o que aquela doença tem a nos ensinar. Porque a única forma de a gente se libertar das nossas provas, das nossas lutas, é a gente aprender o que elas têm a nos ensinar. Não adianta pedir para Deus tirar do nosso caminho as dificuldades, não adianta pedir para os Espíritos tirarem de nós os nossos problemas. Nós temos que aprender o que aquilo tem a nos ensinar. E às vezes a doença é esse caminho que nos leva a desenvolver, por exemplo, a fé. É o caminho que nos leva, por exemplo, a desenvolver maior confiança na vida. E o importante é a gente ter conquistado esse aprendizado. E que Jesus nos abençoe a todos, que esse Mestre esteja presente na vida de todos nós o tempo todo, através da lembrança nos seus ensinamentos, que a espiritualidade nos ajude aí nas nossas necessidades, principalmente no aprendizado que nós precisamos tanto. Muito obrigado, gente.